prosperidade, que esse dia seja abençoado. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. Está no ar o programa Notícias da Manchester, hoje, quarta-feira, dia 28 de agosto de 2013. As manchetes de hoje. O Globo. Justiça pagará 8 bilhões e 200 milhões de reais em atrasados do INSS em 2014. O Estado de São Paulo. Governo pode usar impostos para conter inflação, avisa Manteiga. O Dia. Brasil deverá ter nova safra recorde de soja, apesar de custos maiores. Jornal do Brasil. Mercado projeta inflação e juros mais altos em 2013. Folha de São Paulo. Exportação de commodities do Brasil mostra força em agosto. Etanol dispara. Correio Brasiliense. Programa Mais Médicos será tema de discussão geral em plenário nesta quarta-feira. O Popular. Proprietários de imóveis rurais devem fazer a declaração do ITR. Diário da Manhã. Lei Maria da Penha enfrenta dificuldades para ser cumprida integralmente. Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, a história também é muito importante na vida de uma sociedade, na vida de um povo. Eu hoje quero lembrar duas histórias, uma internacional e a outra nacional, aqui pertinho de nós. Nesse dia 28 de agosto, em 1963, Martin Luther King, o grande líder dos negros nos Estados Unidos, ele fazia um dos mais importantes discursos do século XX, que foi onde ele falava do seu sonho. O seu sonho de ver uma sociedade norte-americana pacificada e unida, onde a cor não valesse para fazer tanta discriminação e que todos pudessem viver harmonicamente nos Estados Unidos. Fazem 50 anos que isto aconteceu. E de lá para cá, muita coisa foi modificada nos Estados Unidos. Inclusive, a eleição de Obama, o primeiro negro a ser eleito na história norte-americana. E é uma consequência daquele pronunciamento e daquela luta feita por Martin Luther King e tantos outros norte-americanos que enfrentaram de corpo inteiro aquela discriminação racial que havia nos Estados Unidos. Desde a época de Lincoln, mas sempre tendo alguma coisa que pudesse embaraçar a verdadeira convivência entre negros e brancos na nação norte-americana. Foi um avanço, não há dúvida. Muita coisa há por fazer ainda. Mas, de qualquer maneira, é um dado marcante da história daquele país em relação a acabar definitivamente com as desigualdades existentes entre negros e brancos lá nos Estados Unidos. Agora, aqui em Anápolis, 10 anos depois, no dia 28 de agosto de 1973, a cidade de Anápolis era abalada politicamente por uma decisão do presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, cassando o mandato do prefeito eleito pelo povo de Anápolis em 1972, José Batista Júnior. José Batista Júnior foi cassado, teve o seu mandato político cassado, seu direito político suspenso, de uma forma bruta, violenta. Qual o motivo? A Arena não ganhava a eleição em Anápolis. E José Batista foi vítima por isso, porque ganhou a eleição de 1972, que todos da Arena acreditavam que Batista iria perder a eleição. E José Batista Júnior ganhou a eleição. E ganhou porque realmente o povo de Anápolis não concordava com o regime autoritário do regime militar. Aqui era a cidadela da resistência. Aqui o povo não se entregava. Aqui o povo reagia dia e noite contra os atos da ditadura. Várias peripécias foram feitas pelo regime ditatorial. Muita gente foi presa. José Batista Júnior foi afastado da prefeitura municipal, mandato cassado, direitos políticos suspensos, área de segurança nacional implantada em Anápolis, tudo para fazer a Arena chegar ao poder. É uma coisa inacreditável e nós temos que estar sempre relembrando a isso. Foi um momento duro da violência praticada contra a democracia na cidade de Anápolis. Portanto, em 28 de agosto de 1973, José Batista Júnior, eleito livremente pelo povo, com 4 mil votos de frente sobre o seu adversário, assumiu a prefeitura e, alguns meses após, teve o mandato cassado, os direitos políticos suspensos e Anápolis transformada em área de segurança nacional. Ficamos 12 anos sem eleger prefeito. Nesses 12 anos, foram 8 prefeitos que passaram pela prefeitura de Anápolis. Até que chegou 85, quando voltamos a ter o direito de eleger prefeito e eu fui eleito prefeito da cidade de Anápolis. Quero, portanto, mais uma vez parabenizar o povo anapolino pelo seu grau altíssimo de responsabilidade no direito de defender a democracia e as liberdades. O povo realmente foi importante durante a ditadura, o povo anapolino. Não se entregou, não se curvou, mesmo com Anápolis transformada em área de segurança nacional, o povo continuou votando nas eleições que aconteceram na frente, nos candidatos do MDB. Portanto, eu quero mais uma vez ressaltar isso. Nós temos, graças a Deus, a satisfação e a honra de ter participado desse momento heróico da vida brasileira, na defesa intransigente da democracia e das liberdades. E nós queremos cumprimentar o José Batista Júnior. Está sadio, forte, mora em Anápolis e ele acompanha diariamente a nossa programação. O nosso bom dia hoje, José Batista, é para você, meu amigo. Você foi realmente um marco importante na luta do povo anapolino. Parabéns pelo seu trabalho. Nós sabemos que você sofreu muito e muitas injustiças a partir da cassação aconteceram na sua vida. Mas, de qualquer maneira, você deixou uma bela página na história de Anápolis. A história da democracia e da liberdade. Não passa sem citar o seu nome, que foi, indiscutivelmente, um baluarte nosso, do grupo santilista, do grupo MDBista, na defesa das liberdades. É importante essa data para nós, anapolinos. Há 40 anos, a Anápolis sofria uma violenta pancada por parte do governo federal, cassando o prefeito, suspendendo seus direitos políticos, tirando do povo o direito de eleger prefeito durante 12 anos, mas a luta foi vencida. E é assim é que deve ser. A gente acreditando num projeto, não pode abrir mão do sonho. E continuamos, e hoje Anápolis voltou a respirar a liberdade. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. Noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis. Foi um plantão relativamente tranquilo. Um dos casos graves foi do policial militar, o Leandro, que acabou sendo atropelado na Avenida Presidente Kennedy por um jovem de nome Rafael. Olha que história. O dono de um veículo Fusion levou esse carro e deixou ele no Lava Jato para que ele fosse lavado. O Rafael seria o responsável para lavar esse carro. Só que ao invés de lavar o carro, ele resolveu colocar no bolso uma porção de maconha e saiu pela cidade passeando com esse carro. Acabou atropelando o policial militar. A princípio, trabalhava-se com a hipótese de um atropelamento proposital. Mais tarde, o carro foi encontrado, abandonado, e o Rafael foi localizado. Foi levado até o 2º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal grave, omissão de socorro, já que ele não prestou socorro à vítima, e também por não ter CNH. A vítima foi levada para o hospital de urgências com fratura exposta em uma das pernas. Esse fato aconteceu às 11h56 da manhã de ontem na Avenida Presidente Kennedy. O policial militar passa bem, né, mas com a perna quebrada, e o carro foi apreendido na 2ª Delegacia da Polícia Civil. Por isso, gente, é que quando for mexer com mecânico, mexer com um eletricista, lavador de carro, tem que ser da confiança. O dono nem sabia que o carro dele estava circulando pela cidade. Fato que marcou também o último plantão da Polícia Civil. E se apresentou ontem na divisão de homicídios o Admilson de Freitas. Quem é o Admilson de Freitas? Ele participou daquela briga generalizada que aconteceu na madrugada da última sexta-feira em um prostíbulo ali próximo ao Jockey Club, onde na ocasião morreu o Maicon Paulo de Alencar, o Paulinho da Carroça, com várias passagens pela polícia. Ele foi executado com 3 disparos na cabeça. Ainda o André de Souza Lima teve traumatismo craniano através das tacadas que ele recebeu na cabeça e um disparo no tórax, permanece internado, e nessa mesma briga a Cássia teve traumatismo craniano. O Admilson acabou se apresentando aqui ontem, negou ter participado dos crimes. O dono do bar, Adeso do Amaral, ele assumiu a autoria do homicídio do Paulinho da Carroça, mas se apresentou lá na cidade de Santa Terezinha e está agora foragido da cidade à disposição do judiciário. Então esse fato está sendo investigado ainda pela Delegacia de Homicídios, né? Fatos lamentáveis que aconteceram naquela sexta-feira, né? Foi uma sexta-feira terrível, onde mais uma tentativa de homicídio acabou sendo registrada também bem naquele dia. Olha aqui, gente, todos se lembram que no início do ano aconteceu em Anápolis uma chacina, onde um maluco aqui no bairro Paraíso, São Joaquim ali, ó, resolveu matar a família, matou 2 irmãos, matou a avó e jogou na fossa. Quem não se lembra desse caso? Um garoto de 9 anos, Roger Lopes, ficou 5 meses internado no Hospital Evangélico Goiano. Foi para casa há 3 semanas, durante a última madrugada, devido à gravidade dos ferimentos. Infelizmente, o garoto morreu. O autor da chacina, o Rogério, está preso em Goiânia, aguardando um julgamento. Lamentável, né, a morte desse menino de apenas 9 anos de idade. Essas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão Policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Os segurados que foram à justiça para brigar pela concessão de um benefício do INSS ou pela revisão de seu valor devem ficar atentos ao andamento da ação judicial. Depois que o processo termina e não há mais possibilidades de recursos, nem do próprio segurado, nem do INSS, a Justiça libera o pagamento dos atrasados. Os atrasados são as diferenças que deixaram de ser pagas pelo INSS. Na maioria das revisões, eles correspondem aos 5 anos anteriores ao pedido da correção, mais o tempo de espera até receber o reajuste na Justiça. Notícias. A Justiça Federal irá destinar 8 bilhões e 200 milhões de reais para o pagamento de atrasados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, no ano que vem. É o que prevê a proposta orçamentária do CJF, Conselho da Justiça Federal, aprovada nesta semana. Do total, serão destinados 2 bilhões e 800 milhões de reais para atrasados do INSS acima de 60 salários mínimos, que são chamados de precatórios. Esses atrasados são pagos uma vez por ano entre março e maio. Receberá em 2014 quem teve o precatório liberado entre 2 de julho de 2012 e 1º de julho deste ano. A bolada será acima de R$ 40.640 para quem teve o precatório liberado pela Justiça nesse ano. Para quem teve o dinheiro liberado de julho a dezembro de 2012, o mínimo é de R$ 37.320. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar comercial está valendo, nesta manhã de quarta-feira, R$ 2,38. Já o dólar paralelo, R$ 2,56. O dólar turismo, R$ 2,53. Notícias da Manchester. Nós vamos dando aqui o nosso bom dia a todos aqueles que acompanham a nossa programação. Aqueles que telefonam e aqueles que acompanham a programação, tanto aqui dentro de Goiás, como também internacionalmente, através da nossa onda 93,3 da Manchester FM, pela internet. Portanto, nós temos ouvindo por esse mundo todo, acompanhando sempre o que acontece, principalmente aqui na nossa região. O nosso bom dia também ao L. Fernandes Advocacia, ao Leandro, à Priscila, à Ellen, que diariamente estão aí acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela audiência de vocês. Olha, uma notícia interessante: o Ministério Público, não é, está querendo acabar com a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel. O Ministério Público pede a extinção da Gavião da Fiel. Ele está dizendo que é em função da briga, não é? Da briga que houve lá em Brasília. O Leandro Oliveira é um corintiano da Gaviões da Fiel, estava brigando em Brasília e ele era um daqueles que foram presos lá na Bolívia, acusado de soltar aquele rojão que matou um boliviano. Ele ficou preso lá na Bolívia, veio para o Brasil e já veio aí no Mané Garrincha e participou de uma briga. E o Ministério Público quer, por isso mesmo, acabar com a Gavião da Fiel. Outro preso em Oruro brigou numa Mané Garrincha. Cleuto Barretos Barros, torcedor do Corinthians, que também esteve preso na Bolívia, participou do confronto com vascaínos domingo no Mané Garrincha, em Brasília. Ontem, o Estado revelou a presença do Leandro de Oliveira, que também estava na briga no Distrito Federal. Por essa participação dos Gaviões da Fiel, agora o Ministério Público quer que haja a suspensão ou até a extinção dessa torcida organizada do Corinthians, o que é lamentável. Aliás, o David está preocupado hoje porque o Corinthians joga com a Luverdense. Primeiro jogo, quarta-feira, lá no estádio da Luverdense. A Luverdense ganhou de 1-0 com um gol de mão. Mas não tem problema, o resultado ficou 1-0 para a Luverdense. Hoje o Corinthians tem que ganhar para continuar na Copa Brasil, senão acaba sendo eliminado pela Luverdense e o jogo será no Pacaembu. O David disse que está muito preocupado porque não gostou do jogo do Corinthians contra o Vasco da Gama. Notícias da Manchester. Bem, e agora nós vamos ao Geraldo Divino. Ele vai conversar com a doutora Tânia Valeriano, que é responsável pela Saniago, e ela vai dar uma resposta aos anapolinos daquela questão da falta de água de sexta-feira até segunda-feira à noite, principalmente ali na Vila União, lá no Gibran El Rage, lá na Renicure, ali no Paraíso, onde é água servida pelo Daia. Vamos ouvir o Geraldo conversando com a doutora Tânia sobre isso. Vamos, Geraldo. Demar Santillo, mais de dezenas de telefonemas o departamento de jornalismo recebeu no início da semana, reclamando a falta de água naquele setor ali da Vila União, Vila Mariana, o Copacabana, Munir Caliça, aquele setor toda a cidade ali. Mas sempre com a doutora Tânia. Doutora Tânia, o que aconteceu que faltou água para aquela população ali que deixou a loucura? Bom dia. Bom dia. Bem, aqui toda essa região é abastecida pelo sistema Daia. A Saneago adquire água, né, da Goiás Industrial. E a captação ali da Goiás Industrial, eles tiveram um pequeno problema no abastecimento do reservatório deles, que acabou secando completo. Isso causou aí o desabastecimento, para recuperar o nível do reservatório foi necessário fechar, né, os registros. E a situação se normalizou no sábado, a vazão já voltou, só que nesse período do ano a gente tem um consumo bastante elevado e como desabasteceu uma área muito grande, nós demandamos aí de pelo menos 2 noites para recuperação, que foi o que aconteceu. Nós já tivemos aí ontem, no dia de ontem, a maior parte já reabastecida, as partes mais baixas, o Jardim Calixto, o Novo Paraíso, foram abastecidas ainda ontem, e as partes mais altas, as partes mais críticas atingidas, que é a parte do Vila Mariana e do bairro Paraíso, que apenas durante essa noite é que foram reabastecidas. Nas informações que nós tivemos lá no Paraíso, já foi reabastecido, e me parece que alguns trechos da rede ainda, da Vila Mariana, ainda estão com problema, mas a pressão ela está aumentando gradualmente, e nas próximas horas, provavelmente no período da manhã ainda, a água já chegará na parte alta, abastecendo toda a região anteriormente atingida. Doutora Tânia, de informação para a população, o horário de atendimento da Saniago ao público vai sofrer uma alteração. A senhora pode explicar? Antes vinha funcionando até um pouco além do horário comercial, né? A gente estava iniciando às 7 da manhã e encerrando às 18. A alteração apenas é que vai iniciar às 8 horas da manhã. Então é uma hora apenas no período da manhã a menos, até porque a gente estava no aguardo da contratação de novos funcionários com um novo concurso, e esse problema aí do concurso acabou afetando aí o número de funcionários que a gente estava contando com eles. E por conta disso é que houve essa alteração no horário de atendimento. Mas é o horário comercial, de 8 às 18, não vai fechar, vai continuar abrindo durante o horário de almoço também. E é apenas essa alteração, das 7 para as 8 da manhã. Notícias da Manchester. Bom, se você quiser participar do programa, você telefone para 3943-9303 e nós teremos o maior prazer em fazer o atendimento. Eu quero dar também um aviso. Na edição do próximo sábado, nós estaremos fazendo uma entrevista com o ex-prefeito José Batista Júnior, que há 40 anos, no dia de hoje, foi afastado da prefeitura de Anápolis. Então nós fizemos uma entrevista e as pessoas que querem conhecer um pouco mais a respeito dessa história vão saber disso no próximo sábado, quando estaremos fazendo uma entrevista com José Batista Júnior. Outra questão, os senhores ouviram aí o Márcio Gomes falando. Eu cheguei a dizer a respeito do garoto Roger Lopes, de 9 anos de idade, cuja família foi morta a pauladas por um integrante da família. Ele também fazia parte, ficou bastante machucado, foi para o hospital e esperava um atendimento por parte do CRER, Mas acontece que ele ficou esse tempo todo sem a fisioterapia, que era fundamental para ele recuperar as suas energias e para recuperar, inclusive, a condição para andar. Morreu praticamente à míngua o menino Roger Lopes, como eu cheguei a dizer. É lamentável depender da assistência governamental. O menino morreu sem ter a satisfação e alegria de ser atendido no CRER, lá em Goiânia, quando ele deveria ser o primeiro a ser atendido lá. Por quê? Porque as autoridades responsáveis pela área não tiveram a sensibilidade de dar o apoio que o Roger precisava. E ele acabou falecendo na noite de ontem. Notícias da Manchester. Bom, e agora vamos àqueles que telefonaram. E telefonaram para 3943-9303 e deixaram aí a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Oi, Ademar, bom dia. Aqui é o Lucas, aqui da Jaiara. Deixa eu te falar, Ademar. A pracinha aqui, a praça Bartolomeu, aqui na Bernardo Sayão, na Avenida Bernardo Sayão, ela tá uma carniça, Ademar. Ninguém aguenta. Uma boca de lobo estourou no meio da praça, tá escorrendo água aqui, é uma carniça esse trem. Não pode vir ninguém na praça brincar, porque o odor aqui tá forte demais. Olha, Ademar, vê o que você faz aí pra nós, hein? Obrigado, Ademar. Fala, comunidade! Olha, mano, aqui é o João Carlos aqui do Ribeirão Extremo de novo. Tô ligando pra alertar você de novo aí que o problema continua, o rio, o córrego continua fedendo esgoto exatamente e começou a feder chile de novo. É aquela agona escura, aquela burrona escura de novo, mesmo jeito. Tá todo mundo já reclamando de novo que não resolveu problema nenhum, não. Só foi um dia, só e pronto. Aí nós aqui a chacareira aqui vizinha, que o corte passa no fundo das nossas chacras aqui, estamos sofrendo de novo. Vê o que você pode fazer pra nós, obrigado, tchau. Fala, comunidade! Bom dia, Demar Santino. É um enorme prazer estar falando na tua rádio. Olha, Demar, apesar de tudo, eu vou te falar uma coisa. Esse prefeito não vai preocupar com a população, não. Sabe por quê? Porque na casa dele, nem daquela mulher dele, nunca faltou água, entendeu? Então ele não vai estar nem ligando, por que ele vai estar preocupado? Vai que na casa dele tem um poço artesiano. Agora, uma pessoa daqui dos bairros vai furar uma cisterna para ver que se a saneada não vem correndo para botar uma multa, entendeu? Vai com uma pessoa que também queira furar um poço artesiano, nem fica pagando prestações, vê se a saneada não vem em cima. Então, manda esse povo criar vergonha na cara, não o povo, esse prefeito, que está passando na hora de criar vergonha, porque nas praças não falta essas águas, não. Por quê? Porque a população tem que fazer o seguinte, está faltando água? Vamos lá na praça e vamos tomar banho lá. Porque nas casas da desde sexta-feira tem sem água nos bairros. E não é só esses bairros não, o novo paraíso também está desse jeito. Muito obrigada, Sedmar, pelo enorme prazer falar na sua rádio. Muito obrigada. Então, um bom dia. Fala, comunidade. Bom dia, sou Ademar Santino. Aqui é o João Batista da RA25. Sou Ademar Santino. Eu estava querendo montar uma chapa de presidente de bairro. O senhor sabe informar para mim quando que vai, se é que tem essa eleição, para a gente participar? Porque já vai fazer 2 anos que eu moro aqui no bairro aqui e não tem, eu nunca vi falar em presidente de bairro. Eu vim falar aquele dia, sou Ademar Santino, que o cara foi falar, conversar bosta aí lá no, aí na reportagem do senhor aí. Aquele dia ele falou assim que veio aqui para confirmar aqui na rua aqui e a rua estava, isso mesmo, estava estragada. Muito obrigado. João Batista da RA25. Muito obrigado e boa tarde. Fala, comunidade. Bom dia, Demar Santilo, aqui é o Cosmo, Residência América. Demar, só que é uma questão de informação. Queria saber quando que ocorre a eleição de presidente de bairro nos bairros. Como que é isso? Porque nós estamos querendo montar uma chapa forte aqui. E só que a gente nunca sabe, já, igual aqui na Residência América. Eu mesmo moro aqui há mais de 15 anos e não sei quem é o presidente, porque parece que eles fazem umas eleições aí tudo camuflado, tudo assim meio escondido. Eu queria saber aí se tem algum cronograma pra isso, se tem alguma coisa. Fala, comunidade! Bom Bom dia, Demar Santino. É um prazer estar falando na sua rádio. Queremos agradecer pela tua, pelo espaço que o senhor coloca para nós falar na sua rádio. Obrigada. Demar, eu quero ouvir falar a respeito da água, porque a água não está faltando, não é só nesses lugares, não. No Novo Paraíso também está com falta de água. E outra, Demar, agora pensa. Se o prefeito, que tem que resolver o problema da água, se ele não está importando com a situação da cidade de Anápolis, será que a população, a sociedade vai também achar que quando ele for candidatar para o governo de Goiás, igual já está, é ciente de que ele está realmente vai candidatar para o governo? Se um homem diz, não está nem aí para a cidade de Anápolis, vai importar para o estado de Goiás? O estado de Goiás vai virar praça. Aí todo lugar que você for, você vai ver uma pracinha com chafariz de água. Olha que lindo. Não, eu não tenho nada contra, jamais. Entendeu? Fica lindo, mas nós não queremos ver muito boniteza, não. Nós estamos precisando de saúde, educação, essas coisas que interessam a população. Estou certo, Ademar? Ademar, muito bom dia. Tenha um ótimo dia. Você é nota 10. Fala, comunidade. Ademar, esse povo que está reclamando da água, eles têm que pagar por isso, porque é o seguinte, nós tivemos segundo turno aqui em Anápolis entre a Onaide e o atual prefeito. Em vez de eles votarem quem gosta de Anápolis, quem ama Anápolis, quem é a Onaide, eles foram votar no outro prefeito. Tem que votar, povo, anapolino, na pessoa que ama Anápolis. Quem ama Anápolis é quem já fez muito por nós. Na gestão do Ademar já fez muito. A Onaide, deputada, já ajudou muito a Anápolis. Então continua votando nesses caras ruins, para vocês sofrerem, ficar sem água. Ademar, é o Rogério que tá falando, muito obrigado. Fala, comunidade. Ademar, bom dia. Eu sou o Marcos. O seguinte, ontem eu estava vindo dentro do ônibus da Vila Esperança e aconteceu um assalto dentro do ônibus. O cara pegou o coletivo ali em frente, o Atende Mais, e já foi entrando e anunciando o assalto. Ele entrou com a arma e assaltou a cobradora. Ele acabou de descer, o motorista ligou para a polícia e demorou mais de hora para a viatura chegar. Então, Cinemal, o que você pode ver, o que você pode fazer por nós aí? A polícia militar, a gente, às vezes, liga para ele e eles passam uma hora, sendo que o pelotão tava logo ali embaixo desse policial ali, o batalhão. Aqui dava menos de 200 metros. A polícia chegou, fez uma conversa, não deu um giro lá. Pegou, nós saímos, liberou nós, mas nós vamos embora. O que o senhor pode fazer por nós? Ajuda nós aí. Principalmente os motores da TCA, que sofrem muito com essa questão de assalto, e a polícia não dá proteção. Muito obrigado. Bom dia, amigo. Bom dia, amiga. Bom dia a vocês todos aí que telefonaram, hein? Oi, bom dia a vocês aí, os milhares de ouvintes que acompanham a nossa programação. Olha, primeiramente o Lucas, lá da Vila Jaiara, falou que lá na praça da Bernardo Saião, a Praça Bartolomeu, estourou uma boca de esgoto lá e uma caatinga fora do comum. E ele pedindo para a Saniago resolver aquela questão. Esgoto a céu aberto e criando problemas. É provável que nesta altura a Saniago já esteve lá. Se não esteve, nós vamos estar acompanhando o problema e levando ao conhecimento da Saniago para a solução dessa boca de lobo que estourou lá na Avenida Bernardo Saião, próximo à Praça Bartolomeu, na Vila Jaiara. O João Carlos fala do Extrema. A água voltou a ficar escura e o mau cheiro voltou lá no Extrema. Nós já fomos ontem atrás da promotoria, atrás da promotora responsável. Infelizmente, não conseguimos falar com ela. Vamos falar hoje para saber qual a medida que está sendo tomada para salvar o Extrema da sua destruição total. Pensávamos que tinha sido resolvido o problema, mas até agora não. O mau cheiro continua lá na região do Daia e mais uma vez é pelo esgoto lançado a céu aberto através das indústrias do Daia, diretamente ao Ribeirão Extrema e ao Ribeirão outro próximo ao Extrema naquele local. A gente vai defender a defesa da parte da recuperação do córrego e, acima de tudo, defender aí o nosso meio ambiente, a nossa natureza. Vem a reclamação de ouvintes sobre a falta de água e sabendo da responsabilidade que é da Prefeitura Municipal em cobrar em nome do povo anapolino. Os senhores ouviram aí a doutora Tânia falando que o serviço já foi recuperado e aquela região é servida pelo DAIA, mas é água que a Saniago compra para fornecer aos moradores da região. Vamos ficar sempre atentos, porque a questão de água só vai piorando dia a dia e não há um trabalho para fazer a recuperação definitiva. O João Batista e o Cosmo, do Residencial América, eles falam quando é que vai ser realizada a eleição para presidente de bairro. Olha, João Batista, olha, Cosmo, vocês procurem a Conama. O Conama fica ali na Avenida Presidente Wilson, logo após a estação de Engenheiro Castilho, onde fazia lá a Faiana. Ali tem uma igreja católica do lado direito, do lado esquerdo é o prédio do Conama. Procurem lá o José Antônio e ele vai dar toda a dica para vocês de como formar a chapa para disputar a eleição aí no Residencial América. Vem também a questão da água lá do Novo Paraíso, a fala da nossa ouvinte. Nós queremos agradecer ao Rogério pela sua manifestação de respeito e solidariedade ao trabalho que tanto eu quanto a Onaide fizemos pela cidade de Anápolis. E o Marcos fala da sua contrariedade. Uma cobradora da TCA foi assaltada lá na Vila Esperança, pediram a presença da polícia e a polícia demorou a chegar. Quando ela chegou, os ladrões já estavam longe. E nós vamos chamar e buscar informações lá na área da Polícia Militar para saber como é que se dá a cobertura imediata num caso como este. Final do programa Notícias da Manchester desta quarta-feira. Amanhã estaremos de volta. Muito obrigado pela audiência e até lá. Agora, o programa se